coragem me arrastando eu pude subir. Todos temos uma luz e a dignidade nunca pode deixar de existir. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh. E canto yeah, yeah, yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh. Com meu barco pequeno enfrento a tempestade, casco forte, sei que vai resistir. Respeito o mar com muita humildade, só assim ele me deixa seguir. Com você me sinto forte, me levanto e volto a andar. E assim com tanta sorte, tartaruga contra o mar. Eu canto yeah, yeah, yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh. Com meu barco pequeno enfrento a tempestade, casco forte, sei que vai resistir. Respeito o mar com muita humildade, só assim ele me deixa seguir. Com você me sinto forte, me levanto e volto a andar.